Olá, minha gente! Eu sou a Alecrim, ou sou a Ana Heloísa mesmo, e a gente tá aqui hoje pra mais uma edição do BetaCaster! Enfim! Hoje a gente tem a presença de uma figura que já é conhecida por vocês, e de umas carnes novas também, que eu vou deixar pra falar quando elas se apresentarem. Mas antes de começar a falar propriamente do que a gente vai falar hoje, eu vou querer que eles se apresentem para você, mas antes eu vou passar a bola para um amigo nosso que vocês já estão cansados de ouvir aqui no BetaCast. Vai lá, DG. Bem, eu espero que não tão cansados, né? Olá, pessoinhas! Aqui é o DG e em todos esses anos nessa indústria vital, essa é a 50ª vez que isso me acontece. Estamos no especial 50! BetaCasts! É isso aí. Hoje a gente vai estar aqui com nossos convidados. Novatos na Liga, começando por você, Lucas. Olá, meus camaradas. Aqui é o Lucas e há 49 episódios atrás eu era um ouvinte também. Bom, sempre bom, né? Oi, gente. Também sou novata. Não vou falar meu apelido igual a Ana aqui, porque o meu apelido é um pouco impróprio, mas. Eu vou falar, Não se for fala, pra não. falar, Jana. Eu vou Não falar. fala, não, pelo amor de Deus. E eu tô aqui 2 meses na liga já. E é isso, gente. Ai, gente, a Jana é um pouco tímida. E eu fiz ela vir gravar o BetaCast pra ver se ela perde um pouco a timidez, porque foi aqui que eu perdi a Perfeito. timidez. Não, Foi mas é assim aqui. que funciona, gente. É assim que funciona. Tem que ter. O BetaCast tem Sim, que ser tem. rito de Eu passagem. lembro quando eu tinha. Foi 2 meses mais ou menos, não foi, DG, quando eu participei? Sim. Foi por aí, eu tava morrendo de medo. Então, assim, eu quis muito que eles viessem participar dessa edição com a gente, porque ia ser algo um pouco A diferente melhor pra jeito de eles. quebrar o gelo. A melhor jeito de quebrar o A gelo. gente sentiu medo junto, é isso? Foi, Sim. basicamente. Então. Cara, tu imagina que, por exemplo, vocês estão aqui gravando o BetaCast, já que é um programa que já tá estabelecido, que a gente tem um formatinho bonitinho de como fazer. Agora tu imagina, pra quem começou no BetaCast, que foi eu, a Ellen, o MK, a Clara, que a gente tava criando o formato, recomeçando o BetaCast depois que ele ficou muito tempo parado, que era de outra pessoa, é a Ellen. Beijo, Ellen. Ela ia participar dessa gravação, não pôde. Mas mesmo assim, um Infelizmente. beijão pra Ellen. Tipo, a gente tava desenvolvendo esse formato novo, ela principalmente, que pegou o projeto do BetaCast, que é um projeto muito antigo da Liga, e reformulou e trouxe de volta e fez um puta sucesso. Olha só. E foi, tipo, muito, muito, muito difícil. A gente ainda tava pisando em ovos, tentando descobrir a forma perfeita de fazer, e deu muito nervoso, mas, tipo, valeu a pena, sabe? Eu acho que é um processo maneiro de se passar. E a gente chegou aqui com o lote carpido já praticamente. Olha só. Exatamente. Nossa! Quando eu cheguei aqui, isso aqui era tudo mato. Sim, era tudo mato. Ai, gente, aquele episódio foi muito bom, meu primeiro episódio. Que saudades. Mas enfim, vamos voltar logo a falar aqui, senão a gente vai falar demais e vai acabar perdendo o assunto que a gente queria falar, né? Mas enfim, como essa é a edição 50 do BetaCast, a gente decidiu fazer algo que era algo mais pessoal de cada um do que um assunto específico com as contribuições de todo mundo. Então a gente vai falar como foi pra gente entrar na Liga dos Betas, desde o processo seletivo até a nossa jornada até agora, porque acredito eu que todo mundo aqui ainda vai avançar muito mais. Até o DG, que já é patrimônio tombado aqui, porque eu entrei ele já era velho, agora ele continua velho ainda na Liga dos Betas. Já tô velho, tô Ancião, cansado. já tá velho. Enfim, esse vai ser o especial de boas-vindas para os nossos queridos novos betas Lucas e Jana, nesse projetão que a gente gosta tanto que se chama Liga dos Betas. Mas enfim, vamos logo para a vinheta, né? Vinheta. Vinheta! Pra quem gosta de ler. A gente é mil grau, fi. Pra quem gosta de escrever. O patrão endoidou. Hashtag dá biscoito pro DG. Perdendo, gente. Ô editor, me faz um favor, editor. Censura, censura. Assim, eu já falei várias vezes para o Lucas e para Jana, mas boas-vindas novamente para vocês. Vocês são muito importantes, porque fazia muito tempo Bem-vindos! que não entrava gente nova aqui. A última pessoa nova que entrou foi na minha safra, vamos dizer assim, e já tem mais. Tá tudo velho, tá tudo carcomido, tá tudo Eu já tô cansado. ficando velha na liga, isso que eu não Terceira faço dois idade, com maço de anos. derby na mão. Sim. triste. E se Deus quiser, tá triste, eu vou entrar mais gente. Temos fé. Amém. Amém. Tomara. Se não entrar uns 10, eu vou ficar muito triste. Eu quero gente nova aqui pra poder trazer pros projetos que eu participo. Verdade, desafio. Ai, gente. Então. E participem das coisas da interação, por favor, que a coordenação de interação tá se esforçando tanto, incluso. Tipo, eu, infelizmente, não tô conseguindo me prontificar muito na coordenação de interação por razões pessoais. Mas o pessoal que tá lá na coordenação de interação, sobre coordenação, entrega nos projetos. Tem muita coisa maneira acontecendo com o pessoal dentro da liga aí. Sim. Você que é da liga, você que é novo na liga, você que tá no processo seletivo querendo entrar na liga, você vai entrar na liga e você vai participar dos projetos. Exatamente. Tá bom? Uhum. Tem que participar, senão a gente dá advertência. Projeto da liga, assim, que é de fora e nem conhece, sabe? Uhum, então, ó, escutou aqui e já conhece tudo. Porque a gente fala de tudo aqui. Uhum. É, a gente sempre comenta um tanto de coisa que rola dentro da liga. Uhum. E, tipo, fora a betagem, que é um processo primordial dentro da liga dos betas, a gente também tem muita coisa interna. A gente tem coordenação de comunicação, que produz o BetaCast, por exemplo, que você está ouvindo o vlog da liga também da comunicação. Processo de interação, a interação interna entre os membros da liga, que aí faz os mini-jogos, que aí faz a gincana, que aí faz o VOD, faz esse monte de coisa aí, o melhor tem dono no final coisa, do um ano, monte, todo monte, mundo monte. Flopa e não vota. E aí eu fico quebrando a cabeça, descobrindo como é que eu vou fazer pra dar pra pessoa que nem chegou a votar, que não foi votada. Que sempre é o meu caso, mas tudo bem. Eu tô aproveitando aqui pra descarregar umas frustrações, desculpa, continuemos. E basicamente, cada um contribui como pode pra continuar a firma funcionando. Sim, sim. Basicamente sim. A gente tem que estar a liga funcionando porque a gente só tá aqui hoje fazendo esse podcast pra todo mundo poder ouvir sobre o nosso projeto, porque o projeto continua ativo, né? Graças a Deus. Hoje já tem uns 8 anos, né, que a Liga tá aí. Sim, a Liga tá aí há bastante tempo e o BetaCast tá aí firme e forte. Não sei o quê, terceiro ano consecutivo, terceiro, quarto ano consecutivo. Já estamos aí há bastante tempo assim. E tá funcionando o rolê. Uhum, a gente é mil grau, fi. Mas, Ana, comente um pouco como é que foi a sua entrada na liga. Ai, gente, eu já comentei isso um pouco com vocês no BetaCast que eu participei, sobre quando eu cheguei aqui era tudo mato, mas agora eu vou falar mais detalhadamente. E assim, eu lembro que era por volta de 2012, assim, que eu vi uma fotinha lá, que era de um personagem do anime que eu gosto, que é Chobits. Aí eu até fui perguntar pra Sally, que eu jurava que a Sally é a chefona do projeto, gente. É, eu fui perguntar pra ela se aquela foto era dela, que era um coelho de orelhona bem grande, assim, e rosa. Eu jurava que era dela, só que ela me falou que era de outra pessoa, que era da Liga. E aquela imagem, tipo, associou a Liga pra mim. Sim. Então, por muito tempo, a Liga pra mim era relacionada, tipo, não relacionada diretamente, mas nas minhas memórias, aquele anime. Então, aquele anime ficou muito importante pra mim. Aí, assim, eu olhei aqui e falei, poxa, eu queria fazer parte disso. Só que eu nem sabia escrever direito. Eu tinha por volta de... eu tinha uns 12 anos. Entendo a primeira vez que eu vi a liga. Então, a primeira vez que eu vi, eu tinha uns 12 anos. Aí eu fiquei, poxa, como que eu vou conseguir entrar nisso daí? Eu escrevi A Gente Somos, como assim? me identifico. Sim, eu escrevi A Gente Somos, e até aprender como que era demorou um pouco. Eu lembro até que uma professora minha corrigiu na escola, e eu fiquei com vergonha, falei, vou escrever isso, mas não. Aí isso me ajudou. Aí, enfim, aí o tempo foi passando, eu fiquei uns 4 anos, mais ou menos, estudando o que seria escrever, como eu poderia escrever, eu li muito, e nisso eu aprendi, entre aspas, a escrever, né? Porque não existe isso de aprender a escrever. A gente simplesmente pega o bondezinho no fluxo e vai escrevendo de acordo com o que a gente lê, né? Mas, enfim. Aí, nisso, eu comecei a cursar letras e tudo mais. E vale lembrar que tudo isso que ia estar acontecendo na minha vida foi por causa da liga. Que um dia eu queria entrar na liga. Aí, eu cursei letras. Aí, no meu penúltimo ano do curso, eu participei do processo seletivo. Só que eu precisei desistir porque eu tava com muita coisa na faculdade pra fazer e eu tava trabalhando também na época. Aí eu precisei desistir e passou um tempinho. Aí a Helenzinha, que foi minha madrinha no Beta Júnior, porque eu fui entrar por esse depois. Que eu passei por dois processos seletivos, sim, né? O antigo e o Beta Júnior, que foi uma das primeiras edições e eu entrei nele. Ai, a Helenzinha, minha mãezinha linda, maravilhosa. Amo essa mulher de coração. Se não fosse ela, não estaria aqui hoje. Aí eu acabei passando. Só que assim, foi muito sofrido também, porque eu passava no meu trabalho, nas minhas horas vagas, eu tava fazendo os testes. Quando eu tava no ônibus voltando pra casa, ou indo trabalhar, eu tava fazendo, conversando com a Helenzinha ao mesmo tempo. Então era aquela coisa, eu tinha que conciliar os testes com o meu trabalho, com a faculdade e com o pré-projeto de TCC que eu tava fazendo, que tava uma correria. Então, essa entrada foi algo muito surreal pra mim, porque eu nunca imaginei que seria algo que eu não precisaria, tipo, daquela coisa assim, tipo, nossa, eu preciso de dedicação total. Não, porque dá pra conciliar. Então, eu entrei, então foi muito mágico pra mim, sabe? Então, eu não tenho muito o que dizer, senão só essa palavra, porque muita coisa que aconteceu relacionada aos meus gostos por escrita e tudo mais foi por causa da Liga. Então a Liga é muito importante pra mim. E agora que eu tô cheia de carga interna aqui, que meu Deus do céu, eu não sei mais o que eu faço da minha vida se não trabalhar nessa Liga, gente. Não sei. Porque eu tô com tanto cargo que minhas costas tá doendo, não é zoeira? Tipo, uma hora eu tô fazendo uma coisa, tô fazendo outra. Ai, vou deixar pra fazer aquilo na outra hora, não sei o quê. Eu fiz um planner pra Liga, gente. Ai, gente, eu queria. Porque meu sonho é ser organizado assim, nunca foi. Não, sério, eu fiz um planner pra Liga, porque por isso que eu quero ver. Quando eu começo a acumular função na Liga, eu simplesmente chego uma hora que eu fico num cantinho e choro. Em posição fetal, porque eu não faço planejamento de nada disso. Mano, ó, eu tô com as betais, né, que todo beta tem que ter. Tô com um cargo no marketing, tô com um cargo nas aulas de português. Tô com cargo no vlog, tô com cargo no betacast, tô com cargo no calendário. Mano... Beleza, vá com calma. Eu não sei, mas tô fazendo da minha vida, gente. É coisa interna, é coisa externa, um monte de coisa. Mas se não fosse a Liga tão boa assim, que me dá vontade de ajudar o máximo que eu posso, ela não estaria aqui hoje, porque tem muita gente que também tem essa vontade. Mas enfim, eu vou parar de falar aqui, porque eu falei demais. Como toda vez que eu tô gravando, eu falo demais. E eu vou passar mais uma vez a bola pro DG, que ele já passou pra mim de volta, agora eu tô devolvendo pra ele, que ele tem uma história muito legal pra contar pra gente. Olha, a história dela é tão bonitinha, uma história de, sabe, o destino me colocou no caminho e eu lutei pra chegar lá. Ai, gente, desculpa, gente, a Liga é bonitinha. Que a minha parece meio triste, porque, tipo, eu meio que fui induzido, né? Forçado. O meu amigo, o Michael, que já participou do BetaCast também, que agora tá fora da Liga cuidando das coisinhas dele. Tá com esposa, tá com casa própria, tá vivendo a vidinha dele. Menina, tá organizando, sério? A vida dele agora que tá saindo da faculdade. Ele me chamou pra participar da Liga. Eu tentei a primeira vez, mas foi meio sem vontade, porque eu fui mal, porque ele tava falando, vai, participa, tá, você consegue. Tanto foi sem vontade que eu meio que entreguei, tipo, eu tava fazendo a betagem e tal, no meu tempo livre, mas não tava me esforçando muito. Aí o tempo bateu e eu não consegui entregar. Eu entreguei era tipo meia-noite, 2, tinha que entregar até 23h59. Eu falei, não vai dar a saber não. E não deu. Mas tipo, a partir disso, a partir desse esforço que eu fiz pra tentar entrar mesmo sem estar muito afim, a ideia meio que foi maturando dentro de mim. Eu comecei a... Tipo, eu fiz a betagem, eu achei interessante como aquilo não só ajudava outras pessoas, como também me fazia evoluir como escritor. Uhum. Isso é muito importante, gente. Então eu me vi muito afim de produzir junto com o pessoal da Liga, porque... Aí eu comecei a ver os projetos que eles estão planejando. Nessa época, o rascunho do BetaCast estava começando a ser desenhado. Meu amigo me falou que dessa ideia que eles tinham de podcast para escritores e leitores e tal. E eu achei muito interessante. E a ideia dos jogos, da interação entre os participantes da Liga, tal, ter essa comunhão, sabe? Então eu já entrei na Liga, eu já me esforcei para entrar no segundo teste, pensando em participar das coisas com todo mundo, e fazer os projetinhos, e fazer os joguinhos, e fazer o BetaCast. Eu já entrei querendo participar de todo esse rolê interno. Então foi bem diferente, porque normalmente quem entra na Liga não sabe das coisas internas que acontecem dentro da Liga. Eu sei porque eu tinha um informante. Eu tinha um informante, então eu tinha muita informação de dentro, assim. O Maicon, ele foi o seu informante dentro da Liga. É, ele foi meu insider. E aí você ficou, meu Deus, eu quero participar, eu quero fazer parte dessa parada e tal. E a minha madrinha foi a Midian de Paula, maravilhosíssima. Beijo, Midian, incrível. Ela me guiou por esses corredores malucos. e ficou claro pra mim que eu também queria fazer algo além de Betar, porque tipo, eu já tinha o meu insider que já me falava essas coisas muito legais, e quando ela começou a me apresentar tudo que tinha pra fazer, eu fiquei ainda mais empolgado pra fazer as coisas. Aí eu entrei no Betacast, entrei na interação, primeiro como subcoordenador, não, primeiro como pessoa participante do VOD, melhores do ano, aí depois eu virei subcoordenador, agora sou coordenador. A gente foi, né, se enveredando pelos caminhos da liga e tamo onde tamo. É aquela coisa, né, vou pegar um monte de cargo porque eu quero ajudar, porque aqui é muito legal, só que aí você começa a lidar como um trabalho. Eu sempre fui mais contido porque eu ficava com medo de saber. De dar ruim. Não, porque eu penso assim, se eu me proponho a fazer alguma coisa, eu quero fazer direito. E eu sei que se eu pegar 14 mil coisas ao mesmo tempo, eu não vou fazer nada direito. Então, tipo, eu peguei o Betacast, eu fiquei lá no Betacast. Eu peguei a coordenação da interação, fiquei na coordenação da interação. Tanto que agora eu tô um pouco desligado da coordenação da interação, mas eu ainda quero poder ajudar o máximo possível enquanto tá rolando uma treta aqui em casa. Enfim, não vamos falar de coisa ruim, não. Vamos falar de coisa boa. E a coisa boa é que a Liga me ajudou muito no meu processo de escrita, no meu processo como pessoa mesmo, porque eu passei a ser um pouco mais organizado do que eu geralmente sou, e eu sou muito desorganizado ainda, mas perto do que eu era antes da Liga, eu comecei a escolher melhor as minhas prioridades. A minha escrita melhorou maravilhosamente, porque é impossível você não, sabe, você não estudar pra ajudar os outros, assim, você estuda pra ajudar os outros, pra você ajudar eles a melhorarem, você melhora junto, não tem como. Sim, porque você tá estudando, né, você sempre é um processo de entrega, de você tá ajudando o outro, e é um processo de recebimento também, porque você também absorve muita coisa desse processo, da betagem, do ensinamento. É muito, muito, muito incrível. Com certeza, cara. E eu sinto que tá aqui foi bem crucial mesmo, pro meu crescimento pessoal, a experiência que eu queria ver comigo. Então, é isso, gente. Obrigado pra Liga dos Betas, obrigado pra Sally, obrigado pra tanta gente que passou aí na Liga, que já foi embora, que fazia parte, assim, da minha vida, que fez parte da minha vida, sabe? Sim. Então, é isso. Tô aí desde 2016 e tamo firme, por enquanto. Capengando, mas firmes. Continua firme por muito tempo, se Deus quiser. Amém. No meu caso, foi muito mais simples do que vocês, eu diria. Porque, assim, por muito tempo, eu observei de longe a Liga, porque o meu lugar de ler fanfic não era UniA, originalmente. Eu sou, assim, um índio nativo do... Que é como eu sempre uso, é a terra sem lei, sabe? Dedo no cu e gritaria! Yeah! É tudo liberado, é incrível. É o Bruto Extreme, tá ligado? Lá, cara, acontece cada coisa que vocês, meus amigos, ficariam de cabelo em pé. Mas enfim. E eu, cara, eu chegava lá com os meus 11, 12, 13 anos, assim que consegui internet. E os fandoms que eu consumi eram o quê? Era Naruto, Pokémon, não acredite. Yu-Gi-Oh! Animes bem shonenzão que passava na TV, sabe? Adoro. E, embora eu tenha um pouco de vergonha de falar até, foi isso que me introduziu às fanfics, sabe? Como assim, vergonha? Por quê, gente? Olha, tem coisa... Cara, eu entrei nas fanfics com Justin Bieber, vergonha do quê, cara? isso é vergonha, ainda mais como ele tá hoje. Como você lendo então, fanfic no Orkut? Vergonha sou eu que tenho que sentir, não você. Mas, gente, o fandom de Pokémon do era uma fossa funda. Isso tem que fazer. Isso era uma fossa funda, entendeu? O fundo de qualquer coisa no é uma fossa profunda. Nossa, você tá andando. O f é um esgoto. Um esgoto de Anambil. A gente devia estar falando o nome do site e associando ele com esgoto tão facilmente. Editor, me faz um favor, editor. Censura. Pode cortar, gente. Pode cortar. Não, mas então, eu entrava... Não, corta, censura. Bota um pique pra a audiência ficar curiosa. Isso. Eu entrava lá no site, então, azulzinho, que não pode falar o nome. E por muito tempo eu entrei lá sem nem criar conta. Eu demorei a criar conta lá. E quando eu criei, eu também postei os meus primeiros escritos lá, que eu escondo até hoje, porque eram absolutamente bizarros. E eu comecei a ter reviews e conversar com outros autores do site e tal. Até que um dia eu conheci essa expressão, que é o beta reader, que é essa pessoa que, em termos gerais, critica o seu texto e te ajuda a crescer. Só que, de novo, o esquema de beta readers no site azulzinho era assim, a Deus dará, sabe? Processo seletivo, se tinha, era a Deus dará também, tudo muito solto, sabe? E com o tempo eu fui distanciando desse site. A gente pode chamar o site azulzinho de Viagra. Meu Deus, nossa, DG, nossa. Era o ViagraFiction.net. Ah, não, não, não acredito que ele falou isso. É porque é um É porque ele tá falando azulzinho. Ele tá falando azulzinho tantas vezes. Eu tinha que comentar, desculpa. Ele não tem vergonha na cara de falar isso. Desculpa. Então, é com o tempo, eu abandonei o ViagraFiction.net. Com o tempo E eu comecei a entrar no NIA, cara. E acho que na época que eu comecei a entrar no NIA, a Liga dos Betas nem existia ainda. E eu comecei a ler os fandoms que eu lia no outro site, no NIA. Mas eu percebia que, embora a administração do site fosse muito mais ativa, não tinha tanto post ainda quanto na plataforma anterior. Porque a outra era mais antiga e tudo mais. Sim, é mais firme no mercado, vamos dizer assim. É, mas sumiu no mercado também. Site, né? E eu fiquei um tempo sem ler fanfic também, a minha relação com o ambiente de idas e vindas. E um dia eu entrei no site de novo, acho que era 2014, 15, e eu vi a Liga lá, a página da Liga. E eu comecei a ver, achei assim muito interessante a iniciativa. E eu falei, pô, acho que um dia, quando eu me senti pronto, sabe? Eu acho que eu vou me inscrever num processo que tiver, sabe? Só que a minha vida nunca ia de encontro ao calendário do processo seletivo da Liga, sabe? Então, eu nunca consegui entrar. É sempre assim, impressionante. Em 2017, eu quase participei do processo. Por que eu não participei? Porque eu tava fazendo meu TCC e eu quase surtei no meu TCC. Eu quase enlouqueci, assim, foda. Em 2018 também, eu quase mandei a betagem, quase, mas aí foi que nem o Douglas, mais ou menos. Às 23h59 do negócio, eu já tava assim atrasado, falei, ah, bom, não vai ser dessa vez, então deixa quieto. E em 2018, eu também conheci o Beta Júnior, grupo no Facebook. Um dia eu entrei no ESC da Liga pra ver quando ia ter um processo novo, se tinha uma resposta assim lá. E alguém tinha respondido que agora o processo era diferente, tinha o Beta Júnior. Aí eu entrei no grupo do Facebook, fui lá ouvindo, lendo as orientações, que hoje em dia as pessoas nem isso fazem, elas entram no Beta Júnior e não leem os posts do grupo. Isso é um erro, gente, não façam isso. Leiam os posts do grupo. Se vocês querem ajudar alguém a escrever, leiam, é importante. É o mínimo. É o mínimo. É o mínimo. Uhum. É um mínimo. Várias coisas tá acontecendo aí que a gente tá sendo mentor agora. Várias coisas tá acontecendo, vontade de dar um tapa na cara de todo mundo. Exatamente. Porque fala, total, lê total. Aquilo, a pessoa não lê. Aí você fala com a pessoa não responde. Não dá pra entender. Não dê tapa. Exatamente. Quer ser beta, mas o que fazer esforço? Como assim? Não dê tapa. Lembre do distanciamento social, joguem um tijolo. Desculpa, desculpa. Isso, cospe. Cospe, joga um tijolo. Não, não pode cuspir também, não. Verdade, né? Joga as coisas só joga de longe, assim, 2 metros. Dá um tiro, tá ok? Nossa! Tá ok? É, foi só pra me defender, né? Foi só pra me defender. Eu tenho aqui porque eu tô me defendendo. Enfim, quando eu entrei no Beta Júnior, eu acho que eu fui uma das primeiras pessoas a entrar, não tinha nenhum sistema de mentoria ainda. Sim. E os posts a Salieri fazia pra gente se apresentar ainda, falar porque a gente queria ser um beta. E eu sempre quis ser um beta, por quê? Porque eu tenho uma certa experiência com escrita, mas eu nunca divulguei muito o que eu escrevi. Muito por vergonha mesmo, por segurança. E eu queria ajudar autores a melhorarem suas habilidades, as suas ideias, a sua escrita mesmo. E dar eles coragem de postar as suas ideias, porque, pô, a gente pensar, o Dostoiévski, por exemplo, ele foi um autor que começou a escrever com 25 anos de idade. Então, algum de nós, vamos dizer assim, no NIA, pode ser o próximo Dostoiévski e tá escondido por aí com vergonha, sabe? pensem nisso, né? Posso acrescentar uma coisa nessa sua fala que você falou muito importante? Pode, cara. Por favor. É, a gente vive, principalmente a gente da nossa geração, com os seus 23 a 25 anos, 26 e tal, a gente vive uma ansiedade pra ser, entre aspas, alguém na vida muito grande. Meio que ser reconhecido, sim, né? Sim, sim. É, marca-se, né? Segundo o que a sociedade pensa, que a gente já tem que ter a nossa vida resolvida com a cidade. Uhum. E isso é uma insanidade. Isso é uma insanidade sem tamanho, porque com 23 a 26 anos, você não sabe de absolutamente nada da vida. Você não experimentou nada, sim, na sua vida. Assim, eu não tô falando... Tem gente com 30 anos que e não E a gente sabe. Faz ainda pior. A gente força pessoas com 17 anos a escolherem como fazer na vida inteira. E isso, o que que isso rendeu? E eu vou falar isso por experiência própria. Eu sou um artista. Eu gosto de desenhar, eu gosto de escrever. E estar nesse ambiente da arte é o que me faz feliz. Mas, na ânsia de mostrar que eu estava indo para algum lugar e tal, eu entrei no primeiro curso da faculdade de arte que eu consegui. Que foi o curso da UF de arte, que é um curso novo. Que era um curso novo, agora já, né, já passaram-se alguns anos. Mas era um curso novo na época, eu tipo, tava tudo nas primeiras turmas ainda. E eu entrei. E como um curso novo e completamente experimental, ele era de um ramo da arte completamente diferente do que eu, como desenhista, como autor, buscava. E esse curso me desiludiu completamente. Eu fiquei um ano inteiro, mais de um ano, sem produzir nada de arte. Porque aquele lugar me frustrou tanto. Eu sei que não é culpa deles, a culpa é minha e de todo mundo que me rodeia me forçando a tomar logo uma decisão. Uhum, e sim. A culpa é minha também por me apressar tanto a tomar essa decisão e por escolher ir num caminho que eu achava que ia agradar a gregos e troianos. No final das contas, não agradou nenhum dos dois, porque eu não consegui terminar o curso porque eu tava começando a cair numa crise emocional. Tava com medo de pegar uma depressão, eu tava traumatizado pelos assaltos que eu sofri no ônibus indo pra faculdade. Nossa. E eu não tenho diploma. Então, tipo, eu meio que não posso ao menos ter isso pra mostrar pros meus pais, vamos dizer assim. E eu fiquei um ano inteiro, mais de um ano, sem conseguir produzir, porque eu não me sentia com vontade de produzir, não me sentia com vontade de desenhar. E levou muito tempo pra eu me reapaixonar pela arte, por causa de uma decisão tomada com pressa. Então, eu tô dizendo isso porque eu acho muito importante, por experiência própria, dizer que você precisa tomar o seu tempo. Você precisa pensar com calma. Com certeza. E você não tem que achar que a decisão que você vai tomar agora vai ser a decisão que vai mover a sua vida inteira. Porque a sua vida inteira, se tudo der certo, ela vai ser muito grande, sabe? Ela vai durar muito tempo. Você pode decidir engatar uma carreira musical aos 36 anos. Pode dar super certo, né? Com certeza. E começar a tocar um instrumento ali, sabe? Você nunca tocou um instrumento na vida. Você ouviu uma pessoa tocando piano, você achou lindo, decidiu aprender a tocar, você tem 36 anos, você pode ir lá e aprender a tocar. Nossa, isso me tocou. Ô, cara, aquele velho lá, o Sketchman, coloca aí, Guilherme, é o Sketchman pra gente. Mano, ele começou a fazer música com 50 anos. Sim, sim. Mó velho, tá ligado? É isso que eu tô dizendo, cara. É, nunca é tarde pra você... Assim, eu não tô dizendo pra pessoa vagabundear e não querer nada da vida nunca. Tipo, você pode arrumar um emprego pra pagar suas contas, pra viver sua vida, pra você não precisar de ficar dependendo de ninguém. Mas não assuma que esse emprego, ele vai ser o... A tua felicidade. Né? Ele vai ser aquilo que vai estabelecer a sua vida pra sempre. As gerações passadas eram assim, eles escolhiam um ramo de emprego, um ramo de trabalho, e era ali que eles iam ficar. Pô, dirige caminhão há quase, sei lá, 50 anos. E ele fazia isso desde novinho, e hoje com 70 e tantos anos, e ele continua fazendo. Ele não parou. Então, tipo, esse é um modelo de vida muito antiquado pro mundo veloz que a gente vive hoje. É ultrapassado já, gente. Sim, sim. Cara, eu, por sorte, eu escolhi um pouco antes o que eu queria fazer. Eu sempre quis ser professor. Sim. E aí eu só precisava saber do que eu seria. No final, eu escolhi ser de história. Pra quem não sabe, eu sou professor de história. Eu me formei numa faculdade boa, que é a UEL, em Londrina. Mas assim, gente, quando você se forma jovem, você vai ter também vários problemas, tipo o que o Douglas falou. Eu tô enfrentando isso agora, desculpa interromper. Exatamente, você vai enfrentar ser inexperiente, uma profissão importante, às vezes, ou complexa, porque eu considero a minha profissão complexa, sabe? Tipo, eu lido com pessoas, sabe? Com o futuro de pessoas. Adolescente? Sim. Ainda mais hoje em dia que a história tá sendo negada, que a história tá exatamente, sendo colocada, cara, como uma opinião. História não é opinião. E se você discorda, você é comunista. Acontecida a cassação das bruxas aqui. O professor. Não, ele é o combo, ele é um professor de história, então ele vai ser julgado por duas coisas diferentes ao mesmo tempo. Uhum. Boa Nossa, sorte. Cara. Eu já sou julgado, acho que desde 2014 eu estraguei umas 5 amizades de pessoas que, assim, eu não sabia quem era, falar hoje em dia. Entendo, entendo. Mas eu acho que o maior desafio de quem se forma jovem, além da inexperiência, é o seguro desemprego, cara. Eu me formei em 2018 e, pô, em 2015 a gente passou por uma crise econômica gigantesca que demoliu postos de trabalho. Então, ser jovem hoje em dia e desempregado não é fácil. Posso dizer por isso. Mas voltando ao Beta Júnior, pra eu não contar toda a minha história aqui pra gente, logo que criaram a mentoria, eu entrei lá e procurei um mentor e... Pasme, eu quase escolhi a Fátima pra ser minha mentora. Isso é interessante. Nossa, mas eu escolhi. Mas eu escolhi a Ellen, não a do podcast, a nossa Ellenzinha. Ellenzinha, mãe. Abração pra Ellenzinha. E eu primeiro quero pedir desculpa pra Ellen, porque em 2018 eu não tava bem, cara. Aliás, em 2019 eu não tava bem, cara. Eu tive vários problemas e eu tive que abandonar o processo, mas eu não fiz como muitos fazem hoje em dia, que é simplesmente sumir. Isso, não faço eu isso. Eu avisava semanalmente que eu estava com dificuldades e quando eu fui sumir, eu avisei antes, então avisem antes, tá? Não faço isso muito pra perder tempo. Sim, pelo amor de Deus. E, cara, depois eu, no final do ano, arrumei um trabalho, enfim, consegui me estabilizar um pouco. E no começo desse ano, tava lá eu no Facebook, scrollando despretensiosamente, e vejo um post da Sally no grupo: pessoal, oportunidade relâmpago de entrar na liga. O patrão endoidou! Cara, ela só falou assim: quem topa, comenta aí no post. Eu comentei, cara. Eu falei, bora. Bora que vai. Tem todas. E eu falei, agora que vai. E fui colocado aí no processo com a Jana e mais uma colega nossa, a Júlia, que espero ver a Júlia aqui em breve, um dia conosco, mas que desistiu. Ai, Chessa. Entra exatamente. Aí, Júlia, estamos precisando Let's de go. Gente. Exatamente, Júlia. Se você estiver ouvindo, queremos você aqui também. Ela vai fazer o Enem. Exatamente, ela vai fazer o Enem esse ano, tá em cursinho, nesse. Então ela achou melhor priorizar o cursinho e o Enem esse ano. Veterinária, gente. Exatamente. E basicamente o nosso processo foi em equipe, em grupo, e eu percebi que o que a Sally mais avaliou na gente foi a nossa capacidade de trabalhar em grupo e de contribuir bem pra um grupo, sabe? Sim, sim. Tanto que eu e o Lucas trabalhamos muito bem agora juntos. Sim. Lindos, sim. Lindos. Juntos no marketing a gente arrasa. Uhum. E isso é uma coisa que me orgulha muito particularmente, porque eu sempre trabalhei bem em grupo com amigos, mas eu tinha certas reservas, às vezes trabalhar em grupo com alguém que eu tava conhecendo ainda, então a Jana me fez aprender a trabalhar em grupo com alguém que eu estava conhecendo, que eu conheci e também virou minha amiga, então eu fico feliz por isso. Sim. E basicamente entrei na liga, entramos na liga, eu e a Jana, bem num dia de verdade, o desafio, a gente já chegou perdendo dignidade. Sim, a gente pegou e fez, vamos humilhar os novatos aqui, pra eles sentirem o como VOD que é. É um rito de passagem. Obrigatório. Passei muita vergonha. Nossa senhora, perdi todas as minhas pregas ali naquele dia. E hoje em dia o VOD tá mais suave, porque... Tá mais na minha época, eles pediram umas paradas assim, eu falei, gente, não tem a menor condição de fazer isso, eu tenho minha avó no Facebook. Gente, eu vou expor a Fátima aqui. A Fáfima, como eu chamo ela no mini jogos, que é onde a gente faz o Verdade Desafio. É, gente. A gente tava participando do Verdade Desafio. Aí eu falei, pô, quero um desafio. Aí era a Fátima propor pra mim. Ela pegou e falou: grava um vídeo fazendo o gemidão do Zap. Nossa, eu lembro disso. Fazendo o quê? Nossa, gente. Gemidão do Zap. Do Zap ainda. Aquele que nem próximo da realidade de um gemido humano. Gente, ela tava falando disso hoje, eu quis bater nela. Só que é a Fátima, pode era, bater. Era nesse Fátima. Nível. Esse aí é o nível old school da liga, de verdadeiro desafio. Então, eu ainda sofro as sequelas, na verdade, do desafio antigo, graças à Fátima. Trabalhar com a Fátima é isso, você sofre, acabou. E, aliás, impressão de novato. Eu sinto que, assim, se eu fizer algo que desagrade a Ana, ela tá me dando um esporro, a gente vai conversar e eu vou resolver. Eu sinto que se eu desagradar a Fátima, o mundo vai acabar. Ela vai achar minha casa, vai arrombar minha porta, me dá um tiro. Ela vai deixar. Tenho muito medo, meu Deus do céu. 2 meses aqui ainda tenho muito medo dessa mulher. Tenho medo, gente, cara, tenho medo. Respeito, mas tenho medo. Ela é um amorzinho, ela é um amor, juro Fátima pra é vocês. Maneiro. Sim. Ela é um anjo. As horas à parte, a Fátima sempre foi muito gentil comigo, mas... Ai, a gente entrou na liga bem num dia de verdade ou desafio. E já sendo empurrado pro amigo secreto. Então a gente teve a experiência liga assim, extreme and real, tá ligado? Esse foi o primeiro S, muito tempo que eu não participei. Você deveria ter participado ainda, gente. É, porque... Foi legal a S, cara, foi legal. Eu queria ter participado, mas não deu, infelizmente não deu. Participa no final do ano, então, porque final do ano vai ter mais um pra botar fogo no parquinho. Porque eu, tipo, eu sempre participo dos S's, eu sempre sou a primeira pessoa a terminar o texto. Então... Ah, dessa vez foi a Fafima. Mas aí, basicamente, nós entramos, né? E eu e a Jana ambos fomos chamados pra fazer parte do marketing da liga. Então eu hoje em dia dou ideias aí pras meninas no que... Basicamente, a gente dá ideias pro futuro da liga. Sim, eu acho uma responsabilidade grande pra um novato, mas eu faço o que eu posso, assim. Não, mas é bom, sabe por quê? Porque... Eu acho que como vocês são novos e tal, vocês não estão muito contaminados com tudo que a gente já viu, entendeu? Então a mente fresca ajuda a ter ideias fora da caixinha da liga, da história da liga. Então acho mais interessante que sejam novatos fazendo esse trabalho, porque aí você consegue ver que talvez uma ideia interessante que um membro veterano da liga não tivesse. Sim, tipo, até vocês entrarem, eu era membro novo, sabe? Então, assim, era eu que deveria ter as ideias novas, só que eu já não tinha mais, porque eu já sabia de várias coisas lá dentro. Aí vocês entraram, perdi esse posto, foi ótimo. Agora eu já tô ficando velha dentro da liga. Os cabelos ficando branco, a coluna encurvando. Sim. Já puxou... Já puxou um copinho de whisky, um derby prata. Sim. O derby é muito bom. Já pegou um cigarro e começou. Então, meus amigos, essa é a liga. Só pra concluir a minha parte, é que eu divaguei horrores também. O blog também da liga sempre me interessou muito. E esse mês, pessoal, eu farei um post no blog da liga. É uma resenha, que eu não vou falar aqui pra não dar spoiler, mas vai ser uma coisa bem showzinha. E basicamente, é isso, gente. E se eu estou aqui hoje em dia, espero que vocês, quem está ouvindo e querer entrar também esteja, mas pessoal, como a gente falou antes, leiam as coisas. Por favor. Se vocês querem entrar na liga. Prestem atenção e leiam, pelo amor de Deus. Muito obrigado. Sim, olha, dá vontade de aplaudir uma pessoa dessa, porque ele falou lindamente. Obrigado, gente, obrigado. O Lucas fala tudo e eu aqui, meu Deus do céu, vou falar tudo errado, vou devagar, vou... Que nada, amiga. Você vai arrasar também. Vai lá, Jana. Vai, Jana. A gente tem essa oportunidade. Bem, gente, eu comecei a ler no Niasse em 2009, 2000 e pouco. Eu era muito, muito bebezinha, assim. Eu tinha 8, 9 anos, gente. Naquela época. Deus, quem deixou uma criancinha de 9 anos nesse deserto selvagem chamado Niasse? Meus pais... Esse deserto selvagem. Eu sou filha única, gente. Eu tenho uma irmã, mas ele não mora comigo, então... Eu ficava sozinha em casa com meu PC e meus pais iam trabalhar. Ai, que perigo. E eu aventurava assim na internet. Que crime. Daí foi mais ou menos em 2012 que abriu a Liga dos Betas no NIA. Tipo, tava assim, ficou uns 6 meses assim, coisa de vai estrear. Eu ficava, meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui? O que vai acontecer? Só ficava olhando. Quando que vai ser? Meu Deus do céu. Daí, quando estreou, eu era uma escritora, escrevia uma fanfic de Narnia, gente. Ai, gente. Eu lembro mais ou menos os detalhes, assim, era bem assustador. Coisa que eu escrevia. Olha só. Ninguém me supera nessa merda. A primeira fanfic é sempre ruim, gente. E eu sempre realmente quis fazer parte. Isso é bem parecido com a da Ana, assim, a nossa história. E escrever sempre fez parte da minha vida, porque... Como eu disse, eu sou filha única e eu não tinha muita coisa pra fazer aqui. Não tinha vizinhos pra brincar, então eu vivia na minha, no computador, ou jogando Ragnarok, ou escrevendo. Era a minha vida. Eu joguei Ragnarok. Era a minha vida com 10 anos. Eu nunca fui de jogo online. Nunca consegui. Eu queria ter vivido essa época assim, jogando coisas online, de verdade, porque eu acho que eu era muito do single player. Eu jogava meu videogamezinho, tinha um Dynavision. Não sei se você conhece. Eu também tive um Dynavision, eu ficava jogando Castlevania no Dynavision. Olha só que delícia. Eu nunca tive PlayStation. Eu tenho até hoje o meu Play 2, ele funciona, inclusive. Eu cuido dele que nem um bebezinho. Eu tive o Dynavision. Depois eu tive o PlayStation 1. Eu nunca tive o PlayStation 2. Meu primo tinha, então eu jogava na casa dele. E eu pulei direto pro PlayStation 3, que eu tenho que consertar, porque tem muita coisa que eu quero jogar ainda que eu nunca joguei. Cara, inclusive, alguns jogos do Play 2 me influenciavam assim profundamente. Sim. Em narrativa. Escrita, em conceituar, em narrativa, em ideias. Vocês que é autor e você também. Que gosta de. Que quer ter uma narrativa maneira. Eu. Tem um jogo do PlayStation 2 chamado Fahrenheit. Ou, se for a versão americana, é Indigo Prophecy. Os nomes são diferentes. Conheço não. É um dos primeiros jogos, assim, no estilo moderno de escolha de caminho. Vocês já viram aquele Detroit Become Human? Que é o novo? Uhum. Nossa, então, muito o Fahrenheit, ele é tipo a versão. Sim. Beta desse jogo. Versão da liga. É, versão alfa, versão, sabe, versão anterior. Porque é uma versão mais simples, é claro, por causa das limitações da época. Mas a estrutura é a mesma. Você é um personagem contando uma história. E dependendo das suas ações, do seu sucesso em determinados minigames, a história vai se modificando a partir das suas decisões. E é muito legal. É meio sobrenatural, meio satânico. Mas é bem maneiro, é bem legal. Então fica aí a recomendação, já que a gente entrou no tópico PlayStation 2. Não fala essas coisas, na gente invoca a Fátima. Dois jogos que marcaram muito foi Shadow of the Colossus. Muito legal. Que, tipo, eu sempre curti esses enredos que deixam a pessoa que o vê interpretar o que tá acontecendo, sim. Sabe? Dá algumas pistas, algumas coisas, sim. A pessoa vai interpretando. Eu sempre quis jogar o Ico, mas eu nunca achei pra... Ico é muito bom, o Ico é bom demais. E também o Silent Hill 2, que eu acho uma história assim espetacular, cara. Um cara em uma cidade estranha vai pra lá depois que ele recebe uma carta da esposa dele que morreu há 3 anos. Sim, sim. Esse é o plot do jogo, sabe? Então, eu conheço mais ou menos o enredo, mas não cheguei a jogar ele inteiro. É bem legal. Eu cheguei a jogar inteiro. É sensacional, cara. Recomendo pra vocês. Desculpa, Jana. Tá bom, vamos voltar aqui. Já até empreendi. Vamos lá. Ah, tá. Daí eu tinha 12 anos, eu escrevi o Vic de Narnia e lançou o Liga, né? Eu sempre quis fazer parte da Liga porque eu sempre soube que minha vida seria perto da escrita. Sempre foi. Mas durante o ensino médio, né? Ensino médio acaba com a pessoa, destrói a pessoa em todas as formas possíveis, pelo menos foi pra mim. Acabei me distanciando do NIAR, da escrita, eu não escrevi uns 3 anos inteiros, assim, nada, não escrevi nada, só existia aqueles 3 anos inteiros. E o terceirão foi bem difícil, pelo isso que o DG falou. Que eu tinha que fazer uma escolha pela minha vida inteira. Que no caso, eu escolhi, mas deu tudo errado, né? Deu, infelizmente, tudo errado. Aquele meme da Mandy Candy. O início de um sonho. Mano, deu tudo errado. Não, né? Exatamente. Ah, não, cara. Era eu mesmo, né? Ai, beijo, eu Mandy Candy. Esse meme. Eu tô rindo, mas é de nervoso. O início de um sonho. Entrei na faculdade e deu tudo errado. É, eu conheço a sensação. E saí da faculdade. Continuou dando errado. Continuou dando errado, na verdade. Não melhorou muito, infelizmente. Um ano aí, passou isso daí. Desempregada. E foi aí que eu voltei a escrever. E tipo, daí eu comecei a escrever Gladiolo, que é minha fanfic. Aí, divulgação, tô no IA, se alguém quiser ler aí. Eu sou a Beta. Exatamente, a Ana é Beta. E as capas dessa menina são brabíssimas. Brabas. Animas aí, gente. E eu fui procurar uma beta, porque eu sabia que eu precisava de ajuda em vários fatores da minha escrita, que fazia anos que eu não escrevia nada na minha vida. Foi quando eu procurei uma beta. E no ensino médio eu sempre ajudava as pessoas a escrever textos, e textos que precisavam entregar o TCC, que eu tive que fazer o TCC, porque o meu era o ensino técnico também, junto. E eu escrevi o TCC praticamente sozinha, assim. Tipo, eles davam, minhas amigas davam ideia, e eu escrevia ele sozinha, na fé, só. E eu adorava ajudar as pessoas com a gramática, principalmente naquela época, porque redação de texto não tinha, né? Muito bem ainda. E foi isso que me fez pensar em entrar na Liga. Continuar o sonho que eu já tinha com 12 anos. E aí eu achei a Ana, comecei a ver como que era a betagem. Eu pensei, me interessei, assim, gente, vamos tentar. Achei legal. Não, gente, desculpa interromper novamente, Jana, só que assim, ela tava fazendo processo seletivo, eu nem sabia. Olha que a gente conversa desde a época de betagem. Não é aquela coisa, manda o texto, tá, pá, pá. Não, ela ficava me contando a história e tal. E nunca me falou. E quando entrou, arrastei pra tudo quanto era canto que eu tava, só de água. Eu fiz tudo nas sombras, assim, gente. Fez, não tem nem vergonha de admitir isso. E foi muito no impulso, tipo, eu pensei nisso de, nossa, quero ser beta. E comecei a procurar no site do IA como que ia, os processos. E eu entrei na ASC, igual o Lucas, assim, pra entrar no grupo do Beta Júnior. E foi muito no impulso, assim. Quando eu entrei no Beta Júnior também tava só o mato, não tinha nada lá, só os posts de orientação. E logo eu encontrei a Natália, a Nath, que foi a minha mentora, anja, que me aturou, assim, nos meus surtos. Ano passado, né, 2019, eu tava doida da cabeça, mas fora de mim, impossível. E quem não tava? Quem não tava, continua. Tô desde 2018. Eu acho que o ano passado foi zoado individualmente pra cada um, e esse ano é o ano zoado coletivamente, sabe? Que é tipo, é o fim do mundo, sabe? Todo mundo merda, gente. Todo mundo merda. Tudo na basta. E eu sumia às vezes, voltava. A Nath tava fazendo Enem dela, também sumia às vezes, assim, foi ótimo. Mas eu fazia devagarzinho, assim, as atividades que eu tinha que fazer. E a parte da gramática me ajudou muito, porque mesmo eu ajudando as pessoas com gramática, eu tinha muitas dúvidas, e a parte que eu... Tem mais problemas em betagem também, porque eu sou mais da interpretação e da construção de personagens também. E foi muito parecido com o Lucas a partir daí, porque eu fui a primeira a ver aquele post da Sally, assim, do teste relâmpago, e eu fui a primeira a comentar com o cu na mão, porque eu sou muito covarde. É verdade. O comentário da Jana foi o primeiro. Eu fui, acho que o quinto. Falei, nossa, mano, ferrou. Vão ter quatro pessoas na minha frente. Oh, não perdi. Mas, enfim... Cara, eu aquele dia pensei, socorro, meu pai do céu, o que que eu fiz? Não devia ter feito isso, devia ter esperado o processo inteiro. E daí, o teste era fazer uma betagem. Eu lembro que eu fiz ele no cu na mão, porque eu só tinha feito poucas betagens na vida, assim, e eu não achava que elas eram muito boas. Cara, mas eu fui aprovada, foi assim. Essa betagem de teste dá uma ansiedade. Meu Deus. Que você não sabe o que sentiu, você não sabe se você saiu bem, porque você não tem muita coisa na qual você se sustentar, sabe? Você não viu muita gente betando. Você pode correr atrás de saber e tal, mas tipo, você faz o seu trabalho lá, você não sabe se você deixou passar muita coisa, você não sabe como é que é o sistema que ela avalia você, e é bem intenso, mas é... Quando você consegue passar, é bastante gratificante. Aí você já manda pra madrinha, assim, padrinha. Olha, eu acho que tá uma bosta, mas olha, eu fiz de coração, tá? Olha aí. Aí você já manda desse jeito, porque você acha que fez uma merda. Por isso que eu até hoje não sei como eu entrei, porque eu achei uma merda. E eu enviei pra Slide ainda. Nossa, gente, eu tava querendo morrer. Mano, a gente criou um respeito pela Sally, que a gente, tipo assim, quando a gente tava em grupo, assim, conversando, a gente chamava assim, ó, vamos enviar pra chefe agora, tá ligado? A gente chama ela de chefe. A chefe. Exatamente. É muito bonitinho. Daí eu chamo agora. Eu chamo a Sally do mesmo jeito que eu chamo a minha mãe, de patroa. Que fofo. Quando a gente assim. Entrou na indução, eu já pensei, tipo, eu lembro que a Sai falou que tinha que ser vários testes, eu pensei, bem, infelizmente vamos ficar aqui mais um ano, então, né, gente? Lascou, porque eu nunca tinha trabalhado em equipe, em questões de textos, assim, com pessoas que não eram do meu círculo de amizade. E eu lembro que no primeiro dia que a gente fez o grupo de indução, eu tava muito mal, eu tinha tido uma crise de ansiedade horrível naquele dia. E eu lembro que a Júlia, que também tava no grupo ainda, e o Lucas estavam lá, tipo, hiper mega comentando, se conhecendo, assim, falando só no paz e amor, e eu tava chorando no meio do banheiro, foi ótimo, assim. Oh, meu Deus. Você tava muito mal da cabeça e pensava, meu Deus do céu, não vou conseguir fazer isso, não vou conseguir lidar com a liga, não vou conseguir lidar com isso e tal, e tal, e tal. A ansiedade é algo que, olha, meu Deus, tava muito presente na minha vida desde sempre, então quando tem uma crise é difícil, é difícil. É sempre difícil. Depois a Júlia infelizmente teve que sair e a gente fez um monte de testes, acho que foram três testes, né? Não lembro. Sim, foram três testes. E quando a gente finalmente passou, assim, foi, meu Deus, fudeu. Eu fui um misto de felicidade com, meu Deus do céu, socorro, não vou conseguir lidar com isso. Pelo menos pra mim. Quando a gente passou, a gente surtou, na real, né? Eu só fiquei assim, meu Deus, socorro, socorro, meu Deus do céu. Para este barquinho que eu quero descer. Eu quero descer. Adorei. Mas ao mesmo tempo foi, tipo, o meu sonho de infância sendo realizado desde quando eu tinha 12 anos. Meu Deus do céu, foi misto de emoções, assim, não sei lidar. Daí quando a gente entrou no grupo da liga, do Facebook, já me chamavam pro vlog, na verdade a Ana já tava me chamando antes, quando ela descobriu que eu queria ser beta, ela já disse, tu vai fazer parte do vlog. E no final, no mesmo dia... Nem perguntei se queria. Não, tu não perguntou, tu disse, você vai ser parte do vlog. Vai, você vai. Mas depois perguntaram. E no mesmo dia eu já entrei no vlog e foi uma loucura, assim. Teve um amigo secreto, passei muita vergonha, não. Na verdade, desafio, passei muita vergonha. O amigo secreto também passei muita vergonha. Eu acho que foi meu maior gafe. Sabe o que todo mundo esqueceu de falar? Da gincana, que foi onde todo mundo passou vergonha. Nossa, a gincana, é verdade. A gincana, sim. Gente, a gincana. Passei raiva. Xinguei o Lucas todas as poemas naqueles dias. E foi na gincana que criamos apelidos deles dois. Mas eu não vou falar qual que são. Até porque o horário não permite, né? Quer dizer, agora permite, mas depende do horário. Hoje eu já fui zoado o suficiente, tá? Ah, não, eu vou falar, tô nem aí. DG, você sabe qual que é os apelidos deles? Eu não conheço porque eu não participei da gincana. Então, assim. Eu tô curioso também. Se quiserem assim, só falar em off, não. Tudo bem. Não, eu vou falar, vou falar. A risada da Ana. A risada da Ana. Eu tava esperando pra esse momento. Eu tava esperando. Eu vou falar, só que eu espero que não saia no episódio. Editor. Porque as pessoas editor, vão ficar curiosas. Editor, pra deixar todo mundo curioso, pra engajar editor, esse público é na deixar... raiva. Isso. Bota uma censura. Isso. Ó, o apelido do Lucas é... E da Jana é... Com interrogação? Sim! Com interrogação. Perfeito, perfeição. É muito bom. Em todos os grupos a Jana tá lá. As pessoas não entendem assim quando me veio o nome assim, só. Eu até cansei de explicar já. Aí a gente vai explicar então. O que eu mais acho engraçado é que o Paulo é um maluco incendiário e vim colocar apelido nele. Paulo é um membro honorário lá da liga, gente. Aí ele adora botar fogo nas coisas, direto. É. Tem alguma coisa pra tirar foto? O Paulo tá lá, com fogo, tudo. É impressionante. Eu tenho uma pergunta, que eu geralmente não faço isso, mas como eu tô virando blogueiro, eu quero fazer a pergunta real. Influencer, meninas. Eu posso divulgar meu Instagram aqui? Real. Porque eu tô querendo fazer essa coisa do blogueiro acontecer. Porque assim, né, quando você fracassa no trabalho de verdade, você vira o youtuber ou blogueiro. Eu tô querendo, tipo... Eu também tô pensando já tô pensando isso. Gente, eu vou virar TikToker. É uma boa, né? Mas eu não sei dançar reggaeton, não sei balançar meu membro reprodutor do jeito que o pessoal do reggaeton faz. Ah, é bem fácil, na verdade. Eu sou muito sedentário pra isso. Eu ia quebrar minha coluna na terceira rebolada. Não, meu Deus, certo. Não. Cara, eu acho que essa dança aí não era do TikTok, não. É do Grinding, cara. Cuidado. Não, pior que o pessoal do TikTok tem um nicho do TikTok, tá bem assim. Não é daqueles irmãos Rocha lá que é essa dança? Irmão, aqui. Eu acho que é irmão do Bert, né? Não cite esse número de óleo desses dois. Se eu ver é na muito frente, eu mato. É muito bom. Gente, aquela coisa, se eu tiver num quarto com eles dois, uma arma com duas balas, eu dou dois tiros pra cima e mato eles na porrada. Ai, gente, mas enfim, né? Olha, por mim, esse BetaCast não acabaria nunca, porque eu gosto muito das pessoas contando as histórias de vida dela, ainda mais agora. Elas estão contando, né? A gente, no caso, tá contando. E juntando com a liga, né? Tipo, ah, aconteceu tal coisa, tal coisa, tal coisa. Enquanto eu tava tentando entrar na liga. Ou aconteceu tal coisa na minha vida. Fez eu querer entrar na liga. Eu acho isso muito legal. E a gente vê como a liga tá no nosso dia a dia, sim, né? Sim, com certeza. Não é só um projeto que a gente tá trabalhando assim, né? Se dedicando pra poder ajudar os outros. Mas é um projeto que tá realmente na nossa vida. Na minha, muito mesmo, porque eu fiz letras, tudo que eu aprendi no curso, tô conseguindo aplicar na liga, então é muito bom pra mim, muito mesmo. Sou muito grata à liga. Espero sair da edição quando chegar no fim mesmo, se algum dia acabar. Espero que nunca acabe. E é isto. Queria agradecer a todo mundo aqui que se disponibilizou a participar. Aconteceu muita coisa, foi muito difícil a gente conseguir gravar isso aqui por diversos motivos, mas a gente conseguiu. Conseguiu ter uma conversa super legal, a gente deu muita risada. Trouxe muita informação sobre a gente, né, pra cá. Principalmente o Lucas e a Jana, que são novos. E eu espero muito que vocês tenham gostado, gente. Vocês que participaram. Porque eu tava com muita vergonha, sabe? De participar. Porque esse tava sendo o primeiro que eu tava sendo a pessoa a entrevistar, né? Vamos usar essa coisa. Isso, a hostess, ou host, como a gente tava usando aquele outro. Então, assim, foi muito legal mesmo. Fico muito feliz. E é isso. É, Aninha, obrigada por... Obrigado a todo mundo por participar. Espero que o BetaCast se estenda por mais 50, 100 episódios, vai, 150, 200. E que todos possam se divertir enquanto se informam sobre literatura e sobre arte. Sim. Obrigado a todos vocês. Ana, pela pauta incrível, pela estreia como hostess perfeita, maravilhosa. Lucas e Jana, pela participação maravilhosa, por dividir suas histórias aqui. E, sério, obrigado de verdade. Eu gostaria que todo mundo se lembrasse de ficar em casa para proteger os trabalhadores essenciais, proteger o pessoal que está no mercado, o pessoal que está no hospital, os profissionais da saúde, e de ajudar os mercados locais. Se você tem a opção de comprar algo no mercadinho do seu bairro, dê a preferência a esse pessoal, que é o pessoal que às vezes está pagando aluguel e que está, sabe? É o pessoal que está realmente precisando da sua ajuda nesse momento. Muito importante esse cara, muito importante. Deixando assim de ser altruísta e passando a ser um pouquinho egoísta, me sigam no Instagram. Eu tô realmente querendo fazer esse negócio de blogueira de desenho funcionar. Então vocês vão lá e vão botar arroba rabiscos do DG e vocês vão ver meus desenhinhos. Eu gosto de desenhar gente colorida. Eu tenho gente azul, tenho gente são verde, vermelha. São muito e as pessoas dizem que é bom, então eu acredito. Porque a autoconfiança não existe, mas quando os outros falam, nossa, tá bonito, então eu acredito que tá bonito porque os outros disseram. Vai lá me dar biscoito. É isso. Dá biscoito pro DG, gente. Campanha. Hashtag dá biscoito pro DG. Dá biscoito pro DG. Exatamente, gente. Vamos lá. Pessoal, eu só tenho a agradecer porque, pô, a honra que eu tenho agora de ter ouvido o podcast nos primeiros episódios e agora estar aqui como convidado, né, assim, incrível. Ainda mais uma edição especial, sim. Edição 50. Quem iria imaginar que eu estaria aqui, né? Então, pra mim, é incrível isso, de verdade, uma honra. E eu espero que eu não tenha sido muito prolixo, era a minha explicação. Quero agradecer aos hosters por terem dado a oportunidade de eu exibir a minha linda. Nossa, minha linda. E sigam o DG no Instagram, isso, cara. Isso! Quebra essa pra ele, isso, cara. Isso, é isso que a gente tá precisando. É isso que o Brasil precisa. Mentira, gente, não é isso não. É chutar o presidente mesmo. Obrigado, gente. Valeu, gente, de verdade. Obrigado pelo espaço. Obrigada a você, meu anjo. Cara, quando me convidaram, eu fiquei com o pé atrás, gente. Porque eu não sou uma pessoa que fala bastante, assim. E que, né, um pouco gaga também. Que isso. Tanto que eu só... Todos somos. Tanto que eu só aceitei o convite porque o Lucas é vindo. A ideia, quando a gente chama o pessoal pro BetaCast, é que seja, tipo, uma conversa descontraída, justamente pra tirar essa coisa do... Ah, tô nervoso de falar palavras pra um monte de gente. Eu sempre recomendo para as pessoas que não pensam que estão falando para um monte de gente, que são só essas pessoas que estão aqui, sabe, conversando, numa boa. É, só a gente. Porque senão é muita pressão, muita coisa. Eu tinha sacismo também, mas, tipo, quando a gente bota na cabeça, ah, não, é só um grupo de amigos conversando sobre coisas que eles gostam de conversar no dia a dia. E que pessoas com o mesmo interesse também vão ouvir. Sim. O dia que eu começar a cobrar por revisão de texto, aí sim eu faço fono. Aliás, gente, eu faço revisão de texto, tá? Isso, gente, aproveita que eu dei a deixa do jabá, vamos todo mundo fazer jabá. Isso, ó, vou deixar primeiro, assim, ó, pode me chamar lá no perfil da liga, eu deixei lá, eu faço revisão de texto. Pode chamar, precinho camarada, isso. Como diz meu caro amigo Lucas. Ah, e amanhã vai sair meu primeiro vlog na liga, gente, então... Assistam! A estreia da Jana! Estreia! O meu post no blog sai dia 24 desse mês, então fiquem ligados no blog da Liga dos Betas. Então temos post no blog, temos vídeo no vlog, Temos revisão de texto, aprecinho camarada. Temos rima. Temos o meu alarme do relógio tocando, sim, e atrapalhando a gravação. Temos. Cara, já passou uns 50 carros aqui fazendo barulho máximo, nossa. E tá, vão ótimo. Lá no meu Insta, vão lá, porque eu tô fazendo comissões também, precinhos bem camaradas, deu uma baixada nos preços nessa quarentena. Querem fazer desenho personalizado? Querem fazer personagem original? Quer fazer capa da sua fanfic? Vai lá conversar comigo o preço, que é isso. Tamo vendendo as coisas. Vai lá no @rabiscodesenho no Instagram. Isso aí. É isso. Enfim, agora falando diretamente aí com você que tá ouvindo, eu espero muito que você tenha gostado dessa edição, porque, né? Gostei bastante de gravar com mais 3 pessoas. E não esqueçam de dar uma olhada lá nas nossas redes sociais, né? A gente tem o vlog, como a gente já falou aqui. Tem o blog, tem a página do Facebook, que é a Liga dos Betas do Minha Fanfiction, etc. Por aí vai. A gente vai deixar todos os links aqui pra vocês poderem acessar. E, inclusive, a gente vai ter novidades em breve aí da Liga. Não vou dizer que tipo de novidade que vai ser, o que vai acontecer. Mas é isso. Se você tem vontade de entrar na Liga, como a gente já falou pra você entrar, se você tiver vontade, é só você ir no perfil da Lady Salieri lá no NIA, que ela tem um link que vai te direcionar ao grupo do Beta Júnior, e você é só dizer, ah, eu vim pelo NIA, que você já vai poder estar participando, e vai poder ter a chance de fazer parte desse projeto tão maravilhoso, que é a Liga dos Betas. É isso, um beijo grande, e tchau pra todo mundo, fiquem em casa, cuidem. Valeu, falou. E é isso. Beijos. Tchauzinho. É hora tchau. De dizer tchau. Tchau. Então, tem uma pergunta. A gente chegou a acrescentar o trecho do... Não acrescentou no roteiro, né? O trecho de falar o Betacast favorito e tal. Então, eu pensei, só que eu falei, pô, tá muito em cima. Eu acho que o pessoal não vai conseguir falar isso. Mas a gente pode acabar falando um pouco assim. Tipo, ah, quando eu conheci o Betacast e tal. A gente pode introduzir, tipo, muito de boas. Ah, eu então posso não. Citar o meu, é quando for falar, por exemplo. Porque eu já tinha um em mente, tipo, de falar que é meu favorito. Que é o Meu Passado Me Condena, que é o 7º. Nossa senhora. Que bonitinho. Ele é específico, eu realmente escutava cara, muito que fofo. Betacast, cara. Isso eu tenho que lembrar com esse. Eu vou ouvir de é novo, um em que, vocês não, porque acho que era a G e mais 3 pessoas. E as pessoas nesse cast explodiram com o assunto. Foi muito engraçado. Ai, cara, eu vou ouvir depois, eu não lembro desse. Eu tô literalmente abrindo o Tumblr do Betacast pra ver se eu acho. Aliás, alguém ainda usa o Tumblr do Betacast ou a gente só ouve pelos agregadores, tipo Spotify? Eu ouço pelo Spotify, hein? Eu uso pelo Spotify também. Eu sou pelo outro. Eu sou pelo Podcast Addict, porque eu me acostumei ao Podcast Addict. Antigamente, eu entrava no blog da Liga, aí sim eu entrava na página do cast, tá ligado? Eu ouvia pelo Tumblr, eu baixava os episódios e tal, mas aí depois quando eu comecei a ouvir mais Betacast, mais podcasts no geral, assim, que eu hoje em dia ouço muitos... Eu meio que fiquei viciado no Cara, Addict. O Tumblr era uma mídia tão boa, mas entrou meio que em decadência, né? É por causa que tivesse por não, exatamente. só tenho queijo? Não, pelo amor de Deus. Tá bom, vamos gente, voltar. Não, vamos existe vida no vamos Tumblr. Voltar, vamos pode voltar, perder todos os pornô. E agora tá o Twitter existe, também cara. Quer tirar, meu Deus do céu, o povo do Tumblr que usava pornô e foi pro Twitter e agora... Tá tudo indo pro Twitter. O Twitter vai... Mano, o pessoal no Twitter subindo hashtag de PintaWard. É, icônico. Tem todo ano. Eu vi, eu tava. Tá, gente, vamos voltar logo, porque senão vai ficar muito grande pra cortar. Eu pensei que tava indo, só. Não, nem comecei. Não, a gente tá... A gente falando de Tumblr cheio de pornô. Eu quero isso aqui nos making-offs, hein? Não, enfim. Não, tem que ter um pós com esse rolê. Eu acho que o meu episódio favorito são os do especial Quero Ser um Beta Reader. Os que eu gravei com a Clara de Assis. Porque Eu simplesmente destruí a Clara. Ela riu, mas ela riu tanto. Coitada. Eu fiz ela passar mal. É mais pelo background do que pelo rolê, entendeu? Ok, continuemos. Eu tava procurando qual era o nome do Betacast que eu gostava muito. Ah, então eu vou fazer assim. Eu vou começar a falar aqui agora sobre... Já tá aí no começo. Aí eu vou introduzir o que eu mais gostava e vou perguntar pra vocês e aí a gente continua. Beleza? Uhum. Aí a gente consegue incluir esse negócio do Betacast. Dá pra introduzir de uma maneira bem sutil, boa, bem né? suave. Sim. Bem suave. Enfim, vamos lá. Agora a gente vai pro desenvolvimento certinho, tá? Tá bom. Tá bom.